Fala galera, está começando o primeiro programa Copo Sujo. Depois de muito tempo de espera e muita ansiedade, finalmente estreamos. Essa é a sua mesa de bar digital, onde iremos discutir sobre os mais diversos assuntos com muito humor e sem razão. E para o nosso programa de estreia, nada melhor do que o assunto que nos trouxe para a internet, a maldição da inclusão digital. Eu sou o Railan e tenho saudades do MSN. Eu sou o Thiago e não vou consertar sua impressora. E eu sou o RG, e essa inclusão ainda vai nos matar. O que seria a inclusão digital? Eu acho que nada melhor do que o nosso amigo Índio passar essa questão para nós aí. Fala aí, Índio. A inclusão digital, basicamente, mano, a ideia seria trazer pessoas que não têm acesso a computador, à informática, né, ao mundo digital, para utilizar. Então é tipo criar programas para facilitar a vida das pessoas, para ter condição financeira de comprar um computador, condição de acessar a internet, é trazer para todo mundo, para que todo mundo tenha acesso a isso. Isso é na teoria. Mas na prática é que acaba vindo muita gente capacitada, muita gente que não sabe o que tá fazendo, entendeu? Aquela sua tia, aquela sua avó que não sabe nem ligar o micro-ondas, cara, é meter ela no Facebook. Na prática é isso aí, porque ela não vai saber o que tá fazendo. Ela não sabe da exposição que ela tá se colocando, entendeu? Da vida dela, que ela acaba expondo as coisas nas redes sociais. A galera começa a usar as coisas sem ter noção do que tá fazendo, entendeu? Só fazendo uma ressalva aqui que eu acho que deixou de ser inclusão digital a partir do momento que a tecnologia foi evoluindo e as coisas foram ficando mais acessíveis. Um computador que antes era impossível para muita gente comprar, hoje qualquer um compra. Exato. PC do milhão. Eu acho que antigamente, cara, o negócio era, a restrição era mais financeira, né, cara? Tipo assim, a galera não tinha condição de comprar um computador. Hoje qualquer um compra, parcela. O problema também não foi só a pessoa adquirir um computador. O problema foi que a internet agora é uma coisa que ficou de acesso muito fácil. Exato. Muito hoje raro, em dia hoje é assim você mesmo. Não conseguir acesso à internet. E como que isso se torna dor de cabeça para nós, que temos um conhecimento um pouquinho mais elevado em relação a outras pessoas? O problema, na minha opinião, não seria o caso de você trazer as pessoas para o mundo digital. A questão em si está acontecendo que as pessoas estão sendo jogadas no mundo digital. É o que acontece. A pessoa que está acostumada a datilografar uma maquininha, pegar um PC e pensar datilografando. Quantas vezes você cata a pessoa digitando, mas catando aquele milho com uma força tremenda. E isso acaba afetando a gente que trabalha com isso. Puta, cara, eu fico louco quando vejo o nego digitando assim, velho. Puta merda, eu também, cara. Quando eu vejo o neguinho olhando pro teclado, eu dá vontade de arrancar o bagulho da mão da pessoa. Fala, meu, ó. Vai falando aí, vai falando. Eu já fiz isso, cara. Vai falando aí que eu digito pra você, vai. Então, o problema não é esse, cara. A pessoa é jogada, literalmente é jogada no mundo digital. E é onde você começa a conhecer as gafes, cara. E quem trabalha com isso, você começa a apanhar, cara. Porque, tipo assim, você que estudou, que tem informação com TI, você é obrigado a saber tudo, tá ligado? O cara vem, apareceu esse erro em chinês aqui desse software que eu baixei. Que é isso? Não sei, mas como? Você não estudou? Você não tem formação? Aí, putz, cara, aí a gente é cobrado em cima disso o tempo todo. Qualquer, putz, cara, o bagulho agora, cara. Qualquer parente seu que tem qualquer problema, cara, aí você que tem que ir lá resolver. Toda boa ação tem uma punição. Porque se você arrumou pra aquele seu tio, a sua tia, pode ter certeza que seu primo, sua avó, seu avô, todo mundo que precisar de alguma coisa vai te chamar pra arrumar o computador. Não, vai além. Tipo assim, a máquina do cara explodiu, cara. Sei lá o que ele fez, ele acabou. Porque a utilização de cara que é fruto da inclusão digital, cara, ele não faz manutenção, ele não limpa a área do desktop dele, ele não sabe que ele tem que desinstalar algum software, ele instala qualquer coisa, ele sai clicando em tudo quanto é link, cara, vai instalando tudo que é porcaria que tem na internet, no computador dele. Quando você abre o Internet Explorer do cara, tem... Tem um 5 barra. Uma vez eu vi um cara que a tela dele é quase até a metade, a barra de ferramenta dele é quase metade da tela, cara. Não, e aí, tipo assim, aí um belo dia ele vira pra você e fala assim: olha, a minha máquina não liga mais. Aí você vai ver, é isso, cara. A máquina do cara já tá, meu Deus do céu, me mata, tá ligado? Aí você vai, formata a máquina do cara, dá um jeito lá de ressuscitar aquela porcaria. Aí a culpa é tua, por quê? Pô, sumiu as minhas fotos. Sumiu não sei do que. Isso não era assim. E aí, putz, cara, isso daí te dá uma dor de cabeça, cara. Esse que é o problema maior. Isso não era assim. É aquele famoso caso que se deixou de acender um LED no gabinete, ele acendia. É. Depois que você mexeu, não acende mais. Tem um caso só que também é o seguinte, o cara chega lá, chama você e fala assim, o meu computador aconteceu tal coisa. Aí você já sabe que alguma coisa ele fez. Pergunta, o que, que você fez? Ah, eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Aí você fala assim, não, alguma coisa você fez, porque isso não acontece do nada. Ah, apareceu um erro. O que estava escrito? Não sei, eu apertei OK. Essa aí essa é foda. É clicar OK sem ler, velho. O que me deixa louco é quando a pessoa está usando um computador que ou já está zoado, ou a internet está meio lenta, ou tem algum plugin que está travando o navegador. Aí a pessoa dá um clique e o negócio não entra. Aí a pessoa vai lá e dá 348 cliques. Vezes. Nossa, velho. Isso não resolve, abre cara. Todos os Chromes. Nossa, cara, isso daí é foda. Aí, tipo assim, o cara deu 30 cliques. Aí você vai ver assim, aquelas barrinhas do Internet Explorer ali embaixo, assim, ó, tipo, até some, cria barra de rolagem ali no cara. Demora uma hora pra fechar tudo. Porque aí o computador sobrecarrega e você não consegue fechar direito essas porra dessas janelas, cara. Nem no Ctrl Alt Del o Windows suporta. Nossa, cara, oh, isso não, é mas... demais, cara. E também você fala aqueles caras assim que tudo. A vida do cara digital tá na pasta de download, tá ligado? Não. Ele entra no Facebook, aí ele vê foto que ele achou legal, clica lá, download. Aí ele vai lá, baixa. Ah, eu quero baixar o MSN. Aí ele baixa todas as versões do MSN, tudo da vida que tem MSN, ele baixa, tá tudo lá. Aí aquela. Daí lá tá escrito MSN 1, MSN 2, MSN 3 e MSN 4. Puta que pariu! Esse é o problema da inclusão digital, cara. É nego que não tem noção do que tá fazendo, cara. Que ele ficou tão fácil usar o computador, cara, que o cara acha que é o mestre do universo ali, só porque consegue abrir o Internet Explorer. E quando some o atalho, ele fala assim, deletaram minha internet. Não. O atalho sumiu do desktop, porque alguém deletou, ou porque o cara jogou 300 milhões ali de arquivo no desktop, aí some o Ezinho, o E azul, aí deletaram a internet. Cara, isso é problemático. Eu me lembro um caso, quando eu dava aula, uma aluna chegou em mim e falou, professor, perdi todos os meus arquivos. Isso era uma aula de web designer. Eu me assustei, perguntei para a aluna o que ela fez, ela falou, coloquei todos os meus arquivos na lixeira, porque não cabiam mais no desktop, e deixei um recado. Não, buddy, you're a boy, make a big noise, big noise. Primeiro mensageiro assim que eu tenho recordação de que eu fui usuário foi o famoso ICQ. Nossa, aquele gritinho, velho. Exato. Aquele que tinha aquela florzinha com a conexão de escada 52K, aquela florzinha que girava durante 10 minutos pra conectar. 52K se você tivesse muita sorte. Se tivesse muita sorte, cara, isso aí não pegava cara nunca, de sorte, cara. Né, cara? Pô, mano, eu lembro da época mesmo que a gente tinha que ficar esperando da meia-noite, cara. Meia-noite um, todo mundo lá, acabava com a linha de telefone. Aquela enxurrada de telefone fixo se conectando ao mundo digital. Imagine o transtorno que isso não causava para os operadores de telefonia na época. Nossa, velho. Eu acho que na realidade só tinha Telesp, ou já era telefônico, não me lembro. Não, se não me engano, lembro naquela não, época era só isso, cara. Acho que era só a Telesp que dominava naquela época. É. E eu lembro que só tinha o IG, depois chegou o IBEST, e o AOL, velho. Nossa, céu, cara. Ó, eu não cheguei. Eu comecei a usar o MSN, cara. Eu comecei pelo MSN. Mirk, ICQ, essa galera toda aí, eu nem cheguei a mexer, não, cara. Mas antes disso, eu teve o grande, famigerado chat da UOL. Mano, isso era também, bom demais, cara. Puta, o começo da minha inclusão digital foi isso aí, cara. Aquela galera entrando, você chegava lá, tava aquele bando de nick que você via em toda a sala. Negrosso, advogado 12, morena sensual, solteira 18, surfista, sarado. Era a mesma sempre galera, assim, cara. E já era de praxe, assim, a pessoa querer adiantar se ia levar uma conversa adiante ou não, colocar a sua idade no seu nick. É, pra chamar a atenção. Tipo, já, já adiantar a conversa já na galera, né? É, tipo assim, exclui quem é menor de 18 anos, nem fala comigo. Mas é mais ou menos assim. Mas o Índio, você comentou do Mirk, cara. O Mirk completamente era o chat, cara. Vocês me mexeram, mas eu comecei a minha inclusão no Mirk, cara. Era um chat. Entrava numa salinha, tinha 30 mil pessoas, cada um com seu nick também diferenciado, e ele batia um papo. diferença é que era um programa separado. Mas a diferença do Mirk é que você podia criar a sua própria sala de bate-papo. Sim, sim. A sala do seu bairro, da sua cidade, da sua sim. escola. Tudo é, isso aí foi o começo das separações por grupos, que futuramente outros programas começaram a fazer. Mas o Mirk basicamente era bem isso, cara. Bem assim, grossamente falando, era isso. Não tinha muito, assim, mas o ICQ foi o que bombou, cara. Com aqueles códigos que o cara perguntava, qual que é o seu código ICQ? O código tinha uns 10 dígitos, cara. Tinha que marcar no papel. Isso. Tinha que marcar no papel e falar pro cara 1, 2, 5, 2, 0, 4, 13, por aí ia, cara. Depois de muito tempo que eles concluíram a pesquisa por e-mail. Mesmo assim, e-mail era raro naquela época. Muito raro. Quando você morreu, quem... migrou isso aí, cara? Foi morrendo. Não, isso aqui? É. Foi morrendo. Não, isso aqui existe ainda. Existe, mas... mas assim, não morto. Era que nem antes. Que eu lembro que no ICQ tinha uma versão dele, acho que uma das últimas versões que havia saído, que quando você tava digitando ali, cara, pra uma pessoa que já tava do outro lado, tava aparecendo você digitando. Exato, cara, era em tempo real. Isso era uma coisa assim, que hoje é impensável, cara, você tá digitando ali, imagina você digita alguma besteira, alguma merda, pega uma janela errada, tá conversando com aquela mina que você tá chavecando há muito tempo. Eu acho que a galera tirou por causa disso, cara. Sim. Você tá brigando com a mina na janela. Hoje aparece assim, né? Escreve lá pra mina que você tá tentando ali há anos pegar, vai tomar no... Não, pior é você tá conversando, né, já era. O problema é você tá conversando com a fulana e a ciclana. Daí quando você vai conversar com a fulana, solta o nome da ciclana no meio da conversa. Puta que pariu, quantas daí, vezes não, hoje em dia só aquele fulano está digitando já dá problema pra caramba, já dá dor de cabeça já pra gente. Imagina só, cara, se a pessoa visse ao vivo ali que você tava escrevendo, cara. Realmente que você tá escrevendo. Não, hoje em dia acho que eles tiraram por causa disso, cara. Era muito. E ainda mais aqueles softwares que tem aquele bagulho pra ajudar você, que quando ele dá alt tab sozinho e pula na frente de tudo que você tá fazendo, aí no meio do bagulho que você tá digitando, aí entra aquela tela no meio lá e você começa a escrever um monte de merda no meio, cara. Nossa. Então, mas é engraçado, cara, porque essas ajudas atuais não tinha no passado. Essas manias de ficar pulando pop-up pra tentar ajudar você, não tinha nesses programas antigos. Isso daí faz parte da inclusão digital, cara, é pra ajudar então... o nego que é ignorante no negócio, entendeu, cara? Sim, então, mas é engraçado. Antigamente isso aqui, cara, é um programa cru, pesado pra bexiga. Era muito leve, cru. Muito limpo, não tinha poluição. Totalmente cru, cara. Agora você vai pegar um MSN, agora Skype. Ixi, o programa em si é 2 mega, depois vem mais 10 mega, só de propaganda, cara. Aí, a gente chegou em 99 e veio o grande divisor de águas que revolucionou a história dos mensageiros instantâneos, que foi o MSN Messenger. Esse aí tem história. Esse aí foi febre, né? Esse era foda. Esse era top. Eu me lembro que ele vinha com um navegador, cara, do MSN. Eu sempre converso com sobre esse assunto às vezes no serviço. Eu sou da época do MSN Explorer, cara. Me lembro você tinha muito que bem. Criar um e-mail MSN, do qual até hoje eu uso, pra você ter acesso ao MSN Explorer e dentro dele ele tinha um Messenger. Seria quase um Gmail atual. Você tá acessando seu e-mail e no cantinho direito ali está a conversa com seus amigos. Mas rapaz, eu era dessa época, cara. Só que mesmo assim, a gente participava do chat wall, conhecia alguém lá, e a pergunta, depois que a conversa desenrolava, que você falava a sua idade, onde mora, isso e aquilo, é qual o seu MSN? É a evolução da conversa ali, do relacionamento digital, era essa, né, cara? Tipo, aí não tinha mais aquela história de conversa no reservado. Você saía dali e ia pro MSN pra conversar só você e aquela pessoa. Putz, cara, eu tenho uma história engraçada desse negócio de reservado, velho. Eu lembro que eu era moleque, cara, eu ficava lá, cara, tipo, não tinha o que fazer, ficava lá no chat da UOL, lá caçando papo mesmo, cara. Você, de boa, você tá ligado como é que é o esquema, né? E aí eu tava lá, cara, tava conversando com uma menina, acho, cara, não lembro quem que era. Tava lá conversando com uma menina, pá, de boa, no reservado ali, e aí fica rolando, né? O papo da sala lá, comendo, solto, e você ali no reservado com a menina. Nossa, aí, mano, cara, isso aí era um inferno, velho. É. Você perdendo a conversa toda, a conversa subindo. Subia, se escrolando, cara, era uma loucura. Caralho. Tipo, era um suruba na tela de conversa, você tinha que ficar escrolando. Mas naquela época não tinha mouse com scroll. Ah, é, você tinha que clicar no lado ali, né, mano? Clicar e arrastar. Tinha que ficar no clicando e arrastando. Page e up, a conversa não parava, a sala inteira falando. Putz, pior que era mesmo. Era, e aí, mano? A gente era ninja, hein, mano? Puta, era, cara. Por isso que, pô, a gente passou pelo ferro e fogo, tá ligado, mano? Pra saber o que a gente sabe hoje. Mas então, eu tava lá conversando de boa, assim, daqui a pouco, mano, meu pai chega, entra no quarto, cara, não percebi eu lá conversando, e eu, de boa, não tô fazendo nada de errado, né, mas tô ali trocando ideia, de boa, no papinho. Ele chega por trás, assim, vai chegando e dá uma olhada na tela pra ver o que eu tô fazendo, sabe? Aquele controle de pais, tá ligado? Vamos ver o que meu filho tá fazendo na internet. chat, se ele não tá falando com nenhum pedófilo. Aí ele dá uma olhada na tela, velho. Tipo assim, tava. Mano, tava com as discussões, sabe quando entra aquele negro trollzinho? E é só palavrão, só nego, falando palavrão, mas cara xingando, falando coisa pesada um pro outro, assim. E eu tava de boa conversando com a menina, meu pai viu aquilo lá, cara. Mano, meu pai não sabia nem o que era computador, cara. Ele viu um monte de besteira, um monte de palavrão na tela. Mano, tomei um xingo, cara. Tomei, fiquei de castigo, cara. Putz grila, cara. Tipo assim, tomou de graça. É, tomei de graça, tá ligado? E eu sem saber o que tá acontecendo, ele brigando comigo. Pô, o que você tá fazendo aí, moleque? Você fica escrevendo porcaria aí, deixa sua mãe ver. Aí, mano, pô, fiquei sem usar o computador por não sei quanto tempo, por causa, tipo, porque ele não teve capacidade de saber que não era eu, não era a minha conversa. Aí como é que eu vou explicar isso pro meu pai, velho? Tipo, até hoje meu pai não sabe o que é isso. Aí eu aí tomei de graça um mesmo. Problema mesmo. Porque não tinha o controle da sala, não tinha não um tem, moderador. Cara. Não tem moderador. Eu acho que isso aí veio existir depois, algum moderador, não lembro. Eu nem cheguei a ver isso aí, não, velho. Na sala de bate-papo? Ah, acho que eu não. Acho, no máximo alguma coisa de bot, assim, tipo, de não deixar escrever palavrão, essas coisinhas, assim. É, eu lembro que apareceu essas coisas aí que palavrão você não conseguia escrever mais. É, mas nessa de escrever os bagulho errado, aí começa a entrar com as maravilhas dos nick dos malucos, né, velho? Os caras começam a criar nick com letra, com número, com caractere especial, faz desenho no nick do bagulho. Letra maiúscula com minúscula, depois maiúscula de novo e arroba. Mistura com tipo número, assim, até, daí no começo até dava igual pra entender, porque é o seguinte, né, a ideia disso aí é o seguinte, no MSN ficava aquela lista de contato gigantesca, né? Eu tinha 80 e bordoado, sei lá, até mais. Aí, o que acontece? As galera usava, começava com um caractere especial pra, porque o bagulho era ordenado alfabeticamente. O que acontece? O nome do cara ia ficar sempre no começo da lista. Era, todo mundo queria ser o primeiro da lista, né? Só que aí, tipo assim, uma galera, todo mundo queria fazer isso, ou o nego sem noção mesmo do que tava fazendo, chegava lá e metia aqueles bando de caractere maluco, fazia um desenho. Eu era mestre nisso aí também, cara, um colega meu aí. Obrigado, viu? Mas, o problema também é que muita gente começou a ter aquelas restrições de nicks iguais, né? Então você via lá o fulano sendo com o A virou um 4, depois fulano com o 4 e o 0 no lugar do O. Nossa. E aí ficou aquela bagunça. Pô, eu fazia isso, cara. Eu botava meu nick igual de alguém, assim, e saía trolando, falando que era a pessoa. Mudava o meu nick, da pessoa e ficava me passando pela pessoa, cara. Já o espírito isso. Errado. É, aí, tipo, outro cara não tinha moral de ver o e-mail, né, mano? De ver qual era o e-mail e ficava achando que era mesmo, cara. Trolei muita gente, assim. Nossa, você acha engraçado? É espírito BR, né, velho? BR foi ruim. É, não vai chegar lá ainda. Mas esse negócio de trocar letra por número é aquele famoso LIT. É, mano. Nossa. 337, né? Isso. Nossa, velho. Que merda, cara. Não, isso é irrita. Entendi, isso, né? É um bagulho que irrita, cara. Isso é um bagulho que irrita, mano. Você tem que ficar decifrando a criptografia do cara, velho. Você falando em decifrar, voltei um assunto agora, MSN, cara. Pelo amor de Deus. Essa cambada que colocava 30 mil emotions. Nossa, velho. Depois não, a pessoa escrevia: oi, tudo bem? O oi se transformava no nick. O tu era um menininho que ficava pulando. O do seria um dado, o outro dado pulando. Cara, você virava um intérprete profissional, cara. Isso era você muito tinha que ficar irritante. Olhando tudo aqueles desenhos, aqueles. Parecia aquela anagrama. Parecia um cara que tava na pirâmide do Egito. Os caras que decifraram as pirâmides do Egito não conheceram os emoticons do MSN. Não tiveram isso aí. Então os caras decifravam como se fosse uma língua portuguesa comum, cara. Pode crer, porque, cara. Pelo amor de Deus, cara. Nossa, cara. Tinha mais desenho naquele lado que uma frase, cara. Daí você ficava clicando, passando o mouse em cima pra ver se mostrasse o que realmente estava escrito. Daí você começava a decifrar. Tinha pessoa, cara, que eu já bania na hora. Falei, não, parou. Não quero mais papo com essa pessoa. Pelo amor não, de Deus. Não, mas isso cara, era verdade mesmo, porque você podia colocar os emotions lá e atribuir a palavra que você quisesse, né, cara, no negócio. Aí tinha gente que fazia isso mesmo, cara, trocava todas as palavras ali do glossário dela ali por emotion, cara. Aí você ficava, que porcaria é essa aqui, cara? Ficava um monte de bagulho pulando na tela, velho. Nossa, isso era muito irritante, cara. Até depois da compra do MSN pelo pessoal da Microsoft, do Skype ali, que juntou tudo esse aglobado de coisas, uma das coisas que a galera vive reclamando em fórum é isso. É tipo assim, ah, o Skype não vai liberar a inclusão de emotions, o Skype não vai liberar. Eu já vi, cara, a DM do fórum lá do Skype falando: não iremos incluir adição de GIFs ou outro tipo de emotions devido ao fato de sujeira, poluição, essas cara, coisas. Isso mata o software, cara. Mata o programa, mata a rede social, mata qualquer coisa. Foi o que aconteceu com o Orkut, cara. Esse assunto é outra pouco outra coisa que assassinou muito o MSN aí, que era um grande problema, pelo menos pra mim, que era um cara que não gostava desse tipo de complemento, era aquela porra daquele MSN Plus. O que lá salvava a vida, rapaz. Xinga não. O nego instalava aquela merda daquele MSN Plus. Aí aparecia que você podia deixar o seu nome customizado. Você colocar cor diferente, nossa, nome colorido. Com umas firulas foda lá. Só que quando você abria o seu MSN, que você não tinha aquela merda instalava, o nome do cara parecia um texto, velho. Tanto código. Parecia que um texto chinês o bagulho. Né? É verdade, mano. Mas tinha funções do Plus que salvaram vidas. Uma função que o Plus sempre teve, que eu amava de paixão, era o função patrão, se eu não me engano. Você estava executando o seu MSN bonitinho com o Plus instalado. Seu patrão chegasse atrás de você, cara. Se eu não me engano, era Ctrl Tab. Ele fechava a janela inteira do seu message e ficava o ícone, cara, como se tivesse um pendrive instalado no seu máquina. Exato. Então ninguém sabia, cara, que tava rolando MSN ali. Então isso daí era a melhor função do mundo, mas, o contra-patrão. Mas pra quem não utilizava o MSN Plus, fora que esse MSN Plus aí, ele trazia muito... Muita sujeira com ele, muito vírus, muito trojan. Não sei se era a empresa que executava o desenvolvimento desse programa que às vezes deixava alguma brecha, e os hackers iam lá, conseguiam fazer da sua vida um inferno por causa do MSN Plus. É, a partir do momento que você alterou um programa fechado, você abre 300 mil portas, aí já não tem o que fazer. Vocês lembram dos... Abriu a porta, já era. Você lembra dos sites que era tipo um MSN na web, assim, que você usava online? Aí você podia escolher lá se era MSN, qual message tem até hoje, cara. É, tem até hoje, tá ligado? Aí a pessoa, não precisa instalar, dá pra usar aqui, putz grila, cara, isso daí... Web Messenger. Isso, mano, Web Messenger. Porra, mas aí a gente usava na faculdade. Ué, mas isso aí você tá ligado que era... Pra roubar a conta, né, mano? Muitos, né? Os caras usavam pra roubar a conta sua. Você tava metendo sua senha e seu usuário num site desconhecido, cara. Não, mas tinha um site que era próprio da Microsoft, do WebMessage. Tinha, né? Mas demorou pra sair isso aí, cara. Antes de sair isso aí, demorou. A gente usava o lugar que era bloqueado na faculdade, no serviço. Os caras usavam muito. Aí depois começa a receber e-mail de spam de tudo que você quiser lá e não sabe por quê, né, mano? E acha ruim ainda. Acha ruim ainda, velho. Que os caras ficam colocando e-mail como spam. O e-mail, hoje é um negócio que pra troca de mensagem tá meio morto. Eu acho que a gente usa mais assim pra assuntos de trabalho. É, coisa que precisa ser documentada, né, cara? Mas antigamente, cara, você abria seu e-mail de manhã, tinha uns 400 e-mails que o pessoal ficava, nossa, mandando piada, corrente, e PowerPoint, e meu pornografia. Deus do céu. Nossa, cara, isso era inferno, cara. De verdade mesmo, cara. Aí tá, é mais um exemplo da inclusão digital maldita, tá ligado? O cara pega lá aquela corrente linda lá. Se você não enviar essa mensagem pra 15 pessoas da sua lista, você vai ficar doente, vai pegar câncer. Aí a pessoa dava todo mundo. Vai cair um cometa na sua cabeça. E as pessoas, cara, acreditavam de verdade nisso, velho. Essas correntes. E tem aquela outra clássica também, né? Mande para 15 pessoas e veja o que acontece de magnífico. É. Nossa, cara, isso aí. Depois você ficava puto. Depois vinha com ameaça. Isso, a evolução era ameaça. Se você não fizer isso, você vai perder o seu Facebook. Eu lembro até que tinha uma época que a Nokia tava dando celular pra quem repassasse o e-mail pra 30 dos seus contatos com cópia para o diretor da Nokia, que a Nokia ia te enviar um celular. Eu já falei que isso aí era função de estagiário que foi mandado embora. É o Rue BR, BR total. Total nada, mas o e-mail do diretor deve ser um cara que fez uma mala gigantesca de spam lá e saiu vendendo pra empresa, mano. Certeza, cara. Não, e as mensagens, cara? E as mensagens com o pôr do sol no PowerPoint, assim, com o bebê. Aquela musiquinha de fundo. Aquela musiquinha desgraçada, cara. Aí fica. Aí o arquivo vinha, aí vem aquelas frases assim, de filosofia de rodoviária, tá ligado? Ah, o seu dia lindo, nunca deixa que as pessoas... Ai, caraca, velho, isso daí era um bagulho irritante demais, cara. O melhor ideia, o pessoal mandava, e naquela época, tipo assim, era conexão discada, 5 mega, você ficava uma hora baixando, daí você abria aquela apresentação fofa de nenenzinho, não sei o quê. Que vontade de devolver aquele e-mail xingando até não querer mais, cara. Não, o pior era o filho que fazia esse slide e colocava o efeito de transição. Que Na hora que você clicava Enter, ficava aparecendo letra por letra, véio, como se estivesse datilografando o negócio na hora ali. Nossa! Meu, eu tinha vontade de matar as pessoas que faziam isso comigo, cara. Não, isso irritava muito, morte, cara. Aquele gif de nenenzinho dançando, cara, coisa de cachorrinho, aquelas fotos de filhote de cachorro, velho. Meu Deus do céu, cara. Graças a Deus passamos por isso. Ah, a gente sobreviveu isso, eu cara. Eu tinha uma filosofia sobre meu e-mail. Eu não abria mais nada que viesse com PowerPoint. Nem eu. Se você me mandasse um e-mail que a hora que eu estivesse vendo o que estava escrito não coubesse no monitor, eu desistia de ler, não lia tudo. Nossa, isso se chama preguiça, cara. Não é preguiça, velho. O cara tá mandando uma história pra você de corrente com mais de meia página de coisa escrita. Você acha que eu vou ficar lendo? Não, falando isso, tipo assim, da menininha que tá com câncer de pele. Mano, faz 15 anos, cara, que você abre o e-mail e tá aquela mesma menina, a mesma foto, velho, pedindo dinheiro até hoje, cara. Tá pior do que aquelas tias que entram no metrô, ó, podia tá matando, podia tá roubando. Putz, cara, é a mesma história de novo da menininha com a mesma foto, ela doe pra não sei o quê. Não, e aquelas correntes de depósito? Todo mundo tem que depositar assim, um real em tal conta bancária e depois todo mundo vai depositar pra você. A famosa pirâmide. Famosa pirâmide de e-mail, velho. Os caras, putz, eu conheço gente que fazia isso, velho, que caía nesses bagulho, cara. O cara que criou deve tá dando risada até hoje, cara. Não, sempre tem uns trouxa pra cair nessa história, velho. Continuando o nosso assunto aqui sobre inclusão digital, uma coisa, cara, que acho que pelo menos a gente que tá aqui passou por isso daí, era pornografia na internet. Cara. Eu não. Não, tá. Garoto puro. Eu aposto que eu acho o vídeo seu lá, cara. Ô louco, fala aí, garoto. Você ia abrir uma foto, demorava 10 minutos pra você baixar uma foto. Nossa, era pra você ver uns peitos só. Não, e era... peitinhos. Não, às vezes você recebia no e-mail, tipo, tava com o nome lá, arquivo, planilha, não sei o que. Você, bom, beleza, você abre o bagulho lá, você dá um tap, daqui a pouco na hora que você volta, mas tava no meio do trabalho, mano, aquele bagulho gigante no meio da tela, assim, aqueles caras malditos que faziam isso com você, cara. Era meio complicado porque a banda de internet era muito baixa, então o máximo que a gente compartilhava era foto, né? O bagulho era foto, né? Aí depois começou, assim, aqueles vídeos curtos de 15, 30 segundos. E cara, eu tenho uma história que, olha, isso nunca mais esqueço, velho. Onde eu trabalhava lá, numa empresa que eu trabalhei uns anos atrás aí, na minha sessão tinha mais 3 funcionários que utilizavam o meu PC, entendeu? Então o e-mail eu usava pra trabalho e tal, e de vez em quando eles tinham que utilizar o meu PC pra fazer alguma consulta no sistema, ver algum processo de fabricação, enfim. Só que aí eu não sabia que um desses que trabalhava ali anotou o endereço de e-mail e falou assim pra mim: ah, vou te passar uns e-mails legais. Cara, no outro dia já senti o cheirinho daqui, cara. Liguei o computador, abri o Outlook, a caixa de entrada lá, e aparece lá recebendo uma de 16. Nossa, velho do céu. Até aí, esse beleza. Tava empenhado. Não, até aí, beleza. Aí começa lá o negócio a carregar. E não chega nem o primeiro e-mail, velho. Aí daqui a pouco liga uma moça na minha sala, viu? Eu não tô conseguindo receber e-mail. Eu falei, eu também não tô conseguindo receber e-mail, tá travada minha máquina aqui. Nossa, travou daqui a o pouco, servidor, velho. A empresa inteira ligando porque não conseguia mentira. Receber e-mail. O cara mandou pra todos da empresa. Não, o cara mandou só pra minha máquina. É, mas travou tudo, cara. Travou tudo porque a banda da internet era muito baixa, velho. Só arquivinho pequeno, pelo jeito. E você não conseguia cancelar nada, não conseguia fazer nada e tal. Fechava, reiniciava e quando ligava de novo, abria o Outlook, estava lá travado. Resultado, chamaram o Help Desk. Nossa, cara, jogou no ventilador mesmo agora, velho. Aí deu gostoso, continua. O cara foi consultando lá o servidor, isso aqui, e falou assim: tem alguma máquina que está bloqueando o acesso, que está travada. E vai máquina por máquina. Chega na minha máquina. Aí tá lá. Ah, aqui está o problema. Você está recebendo 16 e-mails. Só que nesses e-mails deve ter arquivos muito grandes que está congestionando a rede. Eu não sei o que o cara fez. Eu acho, se eu não me engano, ele entrou no hospedeiro da internet lá. Nossa. Porque você assina um serviço Terra, Wall, alguma coisa assim. Sim, né? Sim. E depois você só usa uma máscara com o nome da empresa. É, ele foi no host, né? Ele foi no host. Cara, era só vídeo de putaria. Tá doido, cara. Era só vídeo de putaria. Mano, isso dá justa causa, velho. Pois é, mano. Só que como o cara que mandou o e-mail era um e-mail tipo assim, negodrama18@hotmail.com, ninguém sabia quem que era o maluco que tava mandando esses e-mails. Meu Deus. Então, tá vendo, cara, como o mau uso, cara, do nego que é ignorante, mau uso da galera, pode ferrar com você, cara. Esse que é o problema, cara, da inclusão digital, cara. Um cara desse devia ser proibido de usar a internet, velho. Nossa, devia ter licença pra usar a internet, cara, pelo amor de Deus. Comprar aqueles cartões de crédito pra você poder usar. Fala assim. Pode usar só dois. Não, você tinha minutos. Que fazer concurso, tá ligado? Tinha que ter um concurso, assim, pra você passar, fazer a prova, responder as perguntas. Mas aí, mano, o que que deu no bagulho aí? Não, deu que o cara veio falar comigo lá, falou assim, ó. Eu não sei o que aconteceu e tal, mas tinha muito e-mail travado na sua caixa de entrada. E ele falou assim, ele, o cara, a gente boa pra caramba, né, velho? Ele, uma que não sei que ele, se ele sabia, se eu sabia da existência desses e-mails, mas na, até o momento eu não sabia. Ele falou assim, ó, cuidado aí que é uns e-mails que pode dar problema aí, ele mano. Ele deu uma olhadinha. O cara foi camarada, mano. O cara foi camarada. Ele deu uma olhadinha no e-mail. É, mas também cara. Vai ver o nome lá do bagulho, né, mano? Acho que ele tá lá, Alice e o Cavalo lá no bagulho, no nome do título do e-mail. Ele copiou o pendrive dele, hein? Cara, ele foi mas camarada, era... mano. O cara foi camarada seu ali, cara. Porque ele não, o cara foi camarada, bonita. Né? Só que a culpa nem era minha, porque eu nem sabia da... que o cara ia mandar esses e-mails assim. Quando ele falou, eu vou te mandar uns e-mails legais, eu imaginei, piada, uma coisa assim, né? Neném dançando época, no GIF. Naquela época, o que a gente mais ficava repassando era piada, né, velho? Aí o cara... Era os vidinhos do mundo canibal. O cara me manda uma enxurrada de e-mail de putaria, velho. Putz, do e-mail de trabalho. Isso que um cara que não tem noção do que é um computador, meu, o que fazer com um computador. Cara, mas isso, cara, um bagulho, isso é um bagulho muito comum, cara. Sempre tem um retardado que faz isso, cara. Pega no e-mail da empresa e começa a mandar esse tipo de coisa, cara. Dentro do e-mail da empresa, tipo, ele acha que não dá nada, cara. Nada a ver. Pô, cara, isso dá ABO, cara. Isso aí dá ABO pra caramba, esse negócio de ficar vendo pornografia, mano. Um colega meu uma vez falou, cara, que nessa época, mano, foto de mulher pelada devia vir de ponta cabeça. Porque a foto ia carregando de cima pra baixo. Ele ia vendo. Aí aparecia ali, o 6, mas daqui a pouco aparecia o bagulho do traveco. Ele, caraca, eu gastei meia hora da minha vida aqui nesse negócio. Um e-mail que eu recebi uma vez, mas isso aí mandaram no e-mail pessoal, abri em casa e tal. E depois eu falei, não, eu fui trollado, velho. Eu fui literalmente trollado, né, nesse dia aí, cara. Aí, quando eu recebi esse e-mail, eu falei, não, alguém vai ter que pagar por isso, cara. Eu não vou. Inocente. Eu não vou segurar essa bronca sozinho. E na época eu tava conversando com um amigo meu no MSN e falei pra ele, falei, seu fulano, vou te mandar um e-mail muito bacana, cara. Você vai chorar de rir, velho. E encaminhei o e-mail pra ele. Aí eu falei assim, ó, tá aí já, abre aí. Pera aí que eu vou ver. Mano, o cara ficou uns 10 minutos sem responder. Eu chamando ele, tá vivo. Daqui a pouco ficou offline. Aí daqui a pouco apareceu lá, fulano está online. Olhei lá no cantinho da tela. Filha da p***. Cara, você não tem noção, esse e-mail tinha uma historinha toda, sabe? Um negócio bem montado assim. E no final tinha um link pra você clicar. Eu não me recordo o que era a história. Só que você ficava curioso e clicava no link. Cara, quando você clicava nesse link, ele redirecionava você pra um site. Ele abria um pop-up no meio da sua tela, assim, com um cara pelado, fazendo um pirocóptero e tocando uma puta música alta. E na hora que você ia clicar na janela pra fechar, a janela saía de lugar e corria pra outro lugar, velho. Meu Deus do céu, cara. Você ia lá no xizinho, a janela corria. Você ia lá e a janela corria. Eu, como já tinha um entendimento, fui lá, Ctrl Alt Del, finalizar a tarefa e acabou. Ah, Alt F4 também resolve, né? Ligou o PC. Ctrl Alt Del resolve tudo, cara. Agora, o meu colega que não tinha muito conhecimento ficou desesperado, velho. Desesperado. Aí a única solução que ele encontrou foi desligar o computador, velho. Puxou o computador da tomada, velho. Ele falou, meu... É doido. Tava minha mãe na sala, minha avó, minha mina. Olha o que você fez, cara. Mano, eu chorava de rir, velho. E ele falando, isso mano... Isso é ser amigo, hein? Falando, mano, você é muito filha da... E eu chorava de rir, velho. Nossa, eu chorava de rir. Essas trolladas eram massa, cara. Teve um caso era uma vez, cara, foda, do, que eu entrei no RG. Você lembra o que a gente fez na faculdade, cara? Esse negócio de e-mail. Um bagulho da inclusão digital. É, aquele, é o famoso carinha que usa a data de aniversário dele como senha. Tinha um cara que estudava com a gente, cara, que a gente chamava ele de tiozão. Meu, o cara era muito chato, velho. Ele devia ter uns 38 anos, sei lá quanto. Ele era muito chato, cara. E a gente, não sei Era aquele caso da inclusão digital. É, ele era o cara totalmente que mexe com MSN e pensa que manja. Na faculdade, cara. O cara queria fazer faculdade de programação sem saber ligar um computador, cara. E a gente encarnou no cara que a gente ficou no pé dele até ele desistir da faculdade, cara. E aí a gente cismou de querer zoar o e-mail dele. Aí a gente falou, bom, vamos tentar achar tal e-mail dele. O que a gente fez? Foi lá, passou uma lista falando que ia passar matéria pra galera. Então a gente passou pela sala inteira um papelzinho pra galera anotar o e-mail. Então a gente se deu o trabalho, cara, de pegar o e-mail de todo mundo da sala pra pegar o e-mail do cara junto, velho. Só pegar o e-mail do tio. Aí vocês são filha da p***. Demais, né, cara? Tipo, que isso, imagina, calma. O espírito BR não tem limite, né, cara? Aí a gente foi lá, pegou o e-mail do cara, beleza, agora a gente tem o e-mail. Aí a gente começou meio que jogar um papo de aniversário, de não sei o quê, de signo, aí chegamos lá nele, ô tiozão, e aí, beleza? Quando é que é o seu aniversário? De que signo que você é? Ele mandou a data do aniversário, a gente foi lá, botou o e-mailzão dele do IG lá, lindo, a senha, o aniversário dele, 6 dígitos, puf, logou. Logou no e-mail do cara e falou, ah, não, a gente tem que trollar o cara. O que a gente fez? A gente foi só em todos os sites, cara, que tem de cadastro de e-mail possíveis. Todos os sites de pornô, todos os sites de compra, nossa, de venda, de anúncio, senhora, de coisa de criança, do Barney, sabe aquele dinossauro rosa? A gente cadastrou ele, o e-mail dele em tudo, cara, em tudo. Aqueles e-mails de aumente seu pênis, aqueles negócios. A gente saiu cadastrando o cara em tudo, velho. Quero receber notificações. Beleza. Não. Depois, cara, essa foi depois de uns 3 dias o cara aparece lá. Meu Deus do céu, puta pai, eu não aguento mais, fica chegando aqui, eu tenho que ficar esvaziando a caixa de e-mail. Os caras ficam me enchendo de propaganda aqui, não tá dando mais pra usar o e-mail. Conclusão da história, cara, o cara perdeu o e-mail dele, teve que fazer um e-mail novo. Cancelou o e-mail dele. Teve que cancelar o e-mail dele, já era. Ficou impraticável, porque a caixa de e-mail dele estourava o limite, porque na época tinha limite, de 5 minutos. Estourava, limite, né? Estourava o tempo todo, ele limpava, estourava em seguida, cara. Tipo, acabou. O e-mail do cara ficou impraticável de usar. Acabou, já era. Aí surgiu o grande divisor de águas aí das redes sociais, o famoso Orkut. Foi. Cara, esse daí. Eu lembro ainda do meu primeiro Orkut, que eu tive vários Orkut, né? Nossa, eu tive um só, cara. Essas pessoas que tinha vários me dava pânico. Pior, não, né, mas cara? Eu tive vários, não porque eu tinha vários perfis. Porque eu fiz um perfil, aí tava namorando, aí começou aquela. Mulher mandou você tirar. Aquela briga por causa de Orkut, aí vai lá, exclui o Orkut. Quem que é essa menina? Por que que essa aqui comentou não sei o quê? Putz, cara, foi o que fez eu parar de usar Orkut também. Problema, eu tinha um Orkut, só um perfil. Cara, lá. Esse E era a mesma coisa, assim. Quem que é fulana? Quem que é... Mano, ela pega, abre a tua lista, assim, ó, de contato com amigos, assim, ó, e te faz o derogatório de tudo que tá ali, ó, todo mundo não, que tá ali. O pior, cara, o pior é quando você ia namorar, encontrava com a pessoa, isso e aquilo. Você ia chegar pra cumprimentar, a pessoa já olhava pra você com aquele olhar frio, que parecia que você tava na Rússia, velho. O que aconteceu? Ah, eu vi o recadinho da sua amiguinha no seu Orkut. Puta, cara, que vontade de pegar e dar uma cabeçada no chão, ver se desmaiava na hora. Vocês são merdeiros, mano. Não, isso, amor de Deus, isso era muito trash, cara. Os ciúmes por causa do Orkut. Não, o RG ele fala isso porque o Orkut dele era compartilhado, tá ligado? Aquele perfil que é dos dois. Não é não. O perfilzinho cara, que era esse, dos dois, tá ligado? Não, esse, não, é, não. Esse era o famoso pau mandado. Não. Não, velho, não. Eu acho que eu tenho ele ativo até hoje. Eu vou entrar daqui a pouco. Quer ter Orkut, doido, rapaz. Tudo bem, mas tem que ser um Orkut comunitário. É nosso. Não, tá doido, rapaz. Tinha isso daí, não. Fotinha do casal no perfil. Então, uma coisa do Orkut, cara, que eu vi que ferrou muita gente, era aquelas comunidades. Comunidade pra nossa, tudo, né? Que onde que serviu? Daí você entrava naquela comunidade, o cachorrinho bonitinho. Daí no outro dia o administrador mudava, cara. Para matador de cachorros. Isso aí era. Caraca, mano. Essa básica, daí né? Era. O cara, o EBR, era tá, normal, tá, cara. Esses caras, né, meu? Não, mas não. Tinha as comunidades sérias, né? Igual, eu tinha moto na época, aí vamos supor, tinha uma YBR. Aí tinha lá YBR Brasil. Você ia lá, algum problema que tinha com sua moto, alguma dúvida, você ia lá e comentava, o pessoal. também comentava o que acontecia, te ajudava, aí sim, mas tinha... Sim, é, o negócio funcionava, entendeu? Velho. Ele funcionava até entrar a grande massa, entendeu? Que aí foi quando começou os GIF, imagem de gatinho, tudo que era do PowerPoint que a gente reclamou atrás na hora do e-mail, começou a ir pro Orkut lá, que aí era todo mundo postando, porque você abria lá a sua timeline lá na época, e meu, só tinha lá mensagem de no bom No começo dia. Você não fazia isso no Orkut. O Orkut, o que, que você fazia nele? Você postava apenas 12 fotos, isso aí eu me lembro, muito bem, cara, que era no máximo 12 fotos, então o que, que você ia fazer? Você ia postar as melhores fotos que você tinha, né? Sim. Você ia, não ia postar qualquer foto, você ia escolher aquelas que você achava que eram as fotos mais fodásticas que você tinha, e você postava ali. Isso. E na parte de scrap, ou os recados, conforme cada um gosta de dizer aí, você só escrevia, não fazia mais nada. No máximo você colava um link ali e acabou. E a restrição era o que salvava, né, o negócio. Né? Na hora que abriu, na hora que começou a dar recurso na mão da galera, é o que o cara faz, né, mano? Transforma tudo aí em bosta. Começou a famosa orkutização. Então, mas uma coisa que o Orkut tinha, cara, que eu lembro que ferrava e ao mesmo tempo ajudava você, era aquela opção de tal pessoa te visitou. Porra, isso aí era muito massa. Tal cara. Pessoa te entrou olhou. Entrou no seu perfil, né? Só que era era aquele negócio assim, justo. Se você deixasse habilitado esse recurso, você via quem visitou seu perfil. Só que você também era visto quando você visitasse o perfil de alguém. Te acusava também. Se você também desabilitasse essa função, você não tinha mais esse poder de ver quem te visitava, mas você podia visitar os outros sem ser... É. Então, mas isso foi mais pro finalzinho dele. Quando lançou, não tinha essa opção, não. Quando lançou, RG. Era qualquer um. Entrou, visitou. Os caras que eram meio, vamos dizer assim, noob, e deixava a senha com a namorada. Isso era uma... Bom, apesar de vai causar muita polêmica esse assunto de senha com a namorada, né? Ah, isso vai, cara. Isso aí é um problema. Isso aí também, aí não é culpa. Aí já vai mais pra baixo do buraco aí, porque não é culpa de inclusão digital. Isso aí já é problema de mulher e assunto pra outro podcast. Falta de machismo. Nossa, esse daí vai ter assunto pra dar e vender. Bom, agora entrando ainda no meio das redes sociais e recursos na mão da galera, e aquelas maravilhas de fotos constrangedoras que a galera bota lá, cara, foto com a mãe cagando no fundo, no espelho. Pelo amor de Deus. Caramba, velho, foto com coisas que não devia estar mostrando. E a pessoal Você quer bater a nostalgia aí, velho? É só você ir lá no Google Imagens e digitar Pérolas do Orkut, cara. Nossa! Aí você vai ver o que é absurdo, cara. Eu já tava... A hora que a gente começou a falar do Orkut aqui, eu comecei a dar uma acessada aqui. E meu, tem umas fotos aqui, cara, que não dá pra acreditar que a pessoa postou isso em sã consciência, velho. Eu vou passar o link pra vocês de uma imagem aqui, e vocês vão chorar de rir, cara. Deixa eu ver. É isso daí, ó. Ah, não, velho. Que é isso aí, irmão? Parou. É homem? A mina tá no tanque, cara, depilando a... É homem? É homem? É homem. Ah, não. É homem, velho. É que homem. Que isso, cara? É homem. O cara tá... A vassourinha de fundo. O cara tá pelado no tanque. Ó, é disso aí que eu tô falando, tá ligado? Na hora que morrer esse negócio aí, Darwin vai estar lá no céu, lá, assim, na porta, lá, aí, ó. Tá vendo? Esse negócio aí, ó. Meu Deus do céu, velho. O cara tá no tanque, atrás de uma parede de chapisco, depilando a perna com uma gilete bique, velho. Não, mas pra quê? Eu não tinha nem reparado nessa gilete bique, velho. É, aquela isso que aí... tem uma lâmina só, cara. Puta merda, isso daí dá uma alergia do... Não, cara, mas aí os caras botam foto assim, tá ligado? A mina na caixa d'água, com a água preta, tá ligado? A caixa d'água que a mãe dela usa pra fazer comida, fazer um feijão, a mina lá dentro tomando banho na caixa d'água, ela posta lá no Orkut dela, lá no Facebook, é bonito. É lógico que tinha essas imagens toscas, mas tinha o pessoal que falava pra você, tinha uma imaginação além do limite, velho. E era muito engraçado algumas postagens, ó. Inclusive essa aqui eu me lembro que eu vi na época, eu dei muita risada quando vi isso daí, cara. Cara, era a batida perfeita, cara. Tem um que eu dou risada aqui, é do Depressão, cara. Depressão na pista, dá até os caras chorando. Ah, eu lembro isso daí, velho. É, era outro do clássico, mesmo jeito, cara. que aguça o sem noçãozismo da galera, também tem os caras que são criativos, né? Então, tipo, gera fruto também, né, cara? Aqui a internet é assim, é um mundo... É um mundo gigantesco, cara, onde você encontra tudo que tem de ruim, mas você encontra também muita coisa boa, cara. É uma questão de você saber o caminho onde você está andando dentro da internet. A maior vantagem da internet e a maior desvantagem é que cabe todo mundo, entendeu? Pois cabe é. Todo mundo no é. Negócio. Aí, tipo, você tem que saber onde você vai, cara. Que é igual uma cidade, entendeu? Você chega na cidade, teu bairro lá que é ruim, teu bairro, os lugares que é bom, entendeu? Mas se você vai se enfiar nos lugares ruins lá, é problema teu, entendeu? Não reclama. Que nem uma coisa que a gente tem que falar aqui, que é importante, é o seguinte... A gente reclama dessa galera que faz mau uso, que usa poluição visual, a gente tá... mas é pra gente chamar a atenção do pessoal pra pensar sobre isso, entendeu? Não, a gente, não que a gente ache que os caras não têm direito, não, não é questão de ter direito, mano. É questão de não ser, de sem noção mesmo, a gente ri, a gente se escandaliza com o negócio, mas internet é isso aí, cara, faz parte disso, se acabasse, acho que a gente ia sentir falta, na verdade. Porra, cara, sem internet, tem uma aqui que é muito bizarra, velho, ao mesmo tempo que é nojento, é muito bizarro, mano, vocês vão ver só. Ah, já vi essa aí. Eu já vi essa foto, é um clássico, cara. Essa foto, a mina tirou a foto feliz do lado da privada do cocô dela, velho. Não, isso daí, eu não sei o que dizer, cara, isso daí, velho. Isso aí é a prova, cara, tipo assim, é o retrato da inclusão digital, do problema da inclusão digital, é isso aí, cara. Só pra ilustrar pro pessoal que não tá vendo, pessoa aqui teve a capacidade a cidadã teve a capacidade de tirar a foto depois de ter defecado no vaso sanitário. Não tem um jeito elegante de falar isso, né, cara? Cagou no vaso e tirou a foto dela sorrindo e falou, olha o tamanho do meu cocô, pronto. É isso, cara. É a inclusão. É isso, aí que a gente queria chegar, cara. Essa mina aí, tipo, ela resumiu tudo o que a gente quis dizer nesse podcast, cara. Não, isso tá resumido tudo que a gente tem pra falar. É isso daí, cara. A inclusão digital é isso. Aí depois me apresentaram o Facebook. E esse daí começou a estourar, cara. Não, mas o Facebook no começo era aquela coisa mais elitizada. Não era qualquer um que usava o Facebook. Você tinha que ser convidado, né? Não era? Você tinha que ser convidado e depois veio uma várzea, né? Qualquer um que quisesse entrar no Facebook, era só fazer o cadastro lá, login sem e acabou. Bem-vindo. Acho que antigamente, quem ganhasse o convite poderia chamar 10 pessoas num rolo desse, não era? É, quando eu peguei o Facebook já tava na bagunça já. Já tava liberado geral também. Já tava liberado geral, é. Mesmo assim, criei, cara, isso só depois de quase um ano que eu fui mexer nele de verdade. É, eu também, eu criei e larguei a conta lá, tipo, mórbida lá. No começo eu fiquei meio que resistindo a não fazer o Facebook. E depois que eu vi que não tinha mais jeito, eu acabei me entregando ao Facebook. Cara, eu só fui usar o Facebook de verdade mesmo quando eu fiquei solteiro. É, porque... E pode crer. Ele é uma porta aberta pra você conhecer novas pessoas, pra você desenvolver, tipo, relações, tá ligado? Sim. Ah, eu... Você vai... Aquela opção de você curtir onde você está, fazer os famosos check-ins, cara... Pô, é legal, cara. Pra quem curte, é legal. Você vê que vários amigos seus estão presentes naquele mesmo local onde você passou. Cara, o check-in é legal. Agora, o que eu não acho legal é a pessoa fazer o check-in num restaurante e postar a foto da p*** do prato, velho. Eu fazia então, isso, cara. O Ralf ficava louco. Ah, eu vai tomar falar. No p***. Bota foto do prato. Pê da vida. Quando você vai num boteco, tira a foto da mesa cheia de cerveja, pá, ainda vai. Agora você vai no restaurante mostrar o que, que você pediu, mano. Isso é muita filha da p*** da inclusão digital, cara. Mas é porque a galera gosta, né, mano? Essa galerada gosta disso, meu. Você recebia lá 30 curtir lá no bagulho, cara. Não, cara, eu sou totalmente contra isso daí, cara. Não, e a galera que fica, tipo, viciada em curtir, tá ligado? Pessoa que fica botando foto dela o tempo todo e, tipo, fica viciada, cara. Se ela não receber um curtir na foto dela lá, ela entra em depressão e não, chora, cara. Se ela colocar a foto dela e ficar esperando curtir, aí tudo bem. O problema é aquela pessoa que posta e ela mesmo curte o que ela postou, cara. Ela mesmo se curte, né, cara? Isso que é de acabar, velho. Não, o que eu tenho raiva, cara, o que me dá ódio é aquele lance assim, coloca lá no Facebook, indo para a cozinha, chegou na cozinha, fazendo o café, nossa. Depois de 2 minutos, voltando para a sala. Mais um minuto, indo ao banheiro. 5 minutos depois, terminei de ir ao banheiro. Tava nossa, foda. Isso é foda. Cara, isso me dá um ódio. Cara. O cara faz, transforma a rede social no log da vida dele. O cara dele, faz, né? O sim. Facebook e o Twitter, né, velho? Que geralmente quem faz isso é quem tá no Twitter, né? Que o Twitter serve realmente pra isso. Pra você falar o que você tá fazendo naquele exato momento. É, Twitter eu não cheguei a me aprofundar tanto. Também é outra coisa que eu criei a conta e não. É, o Twitter. Não cheguei a mexer. O Twitter eu criei a conta. E vinculei ela com o Facebook. Então, automaticamente, tudo que eu posto no Facebook é postado no Twitter. Mas eu não acompanho o Twitter, cara. Faz muito tempo que eu não entro no Twitter. Nem sei o que anda acontecendo por lá. É, então. Twitter é uma das redes sociais nas quais eu só criei também. É, pra mim é uma rede social meio que inútil, cara. Porque além de você, além de você poder postar só 140 caracteres, velho... eu não sei qual a graça do negócio, porque é muita gente postando ao mesmo tempo, cara. Quando você vai dar um refresh na página, já tem 50 atualizações, velho. Eu não vou perder tempo lendo tudo aquilo, cara. Sim, mas o Twitter ele se torna um pouco mais leve que o Facebook. O Facebook hoje em dia tá pesadinho, cara. Ah, sim, porque muita gente agora, a moda agora é você compartilhar foto com textos, digamos assim, ou de autoajuda, ou nossa, de indireta. Nossa, nem me fale, velho. Isso pra mim é muita babaquice, cara. Eu, se você olhar meu Facebook, cara, eu só posto quando eu saio em algum lugar, foto que eu tiro com os amigos, algum lugar que eu estou, ou eu escrevo alguma coisa no meu status, dependendo do meu humor, mas não compartilho nenhum tipo de imagem, cara. A não ser que seja alguma coisa muito interessante. Aí eu posso, chego a compartilhar e tal, mas... Não, tem gente que 100%, cara, da atividade digital dele se baseia em compartilhar imagenzinhas engraçadas de comunidade, cara. Curtir. Engraçado de comunidade e tudo. E o pior, coloca aquela foto da criança doente lá, que se você dá um compartilhar ou uma curtida, seja lá o que for, o Facebook vai doar 5 centavos pra ajudar aquela criança. Ah, puta, nossa, que pariu, é clássico, velho. Cara. A criança já tá com 30 anos de idade já, velho. Ah, daí dá ódio, cara. Cara, tem gente que acredita mesmo nisso, né, cara? Só não. Leva sério mesmo que isso vai funcionar, que a criança vai receber esse dinheiro. E aquilo que o RG falou, às vezes a criança já tá com 25 anos, já até morreu, já, às vezes nem por causa disso. E você lembra que é alguma coisa que você viu há 5 anos atrás. Quando você vai olhar, alguém tá postando de novo aquela mesma merda, velho. Pô. Sim, cara. Ou senão aquelas notícias de... Ah, o presidente dos Estados Unidos morreu. Puta, e todo mundo... Ah, aquela do Chaves. A do Chaves é clássico, cara. Estamos de luto. Isso. O Chaves morreu. Exatamente. Daí todo mundo compartilha. Ah, que dó. Quando sempre você... curti. Quando... O Chaves é demais. Quando não sei você que... clicava no link, era o presidente da Venezuela. Essa nossa, era, cara, uma trollada muito imbecil, cara. Quem caiu nessa é realmente muito imbecil, velho. Nossa, pelo amor de Deus, aí era clássico, cara. Agora que a gente tá falando em compartilhar, em curtir, eu me recordo de um fato que aconteceu com algum amigo meu no Facebook e eu fiquei meio que... E sem saber o que fazer na hora. Um amigo não, na verdade foi uma amiga. Que ela postou assim: minha avó faleceu. Cara, tinha uns 50 curtir. Mas eu fico pensando, você... Vale a pena curtir? Não, você pode curtir um negócio desse? Eu deveria curtir? A véia morreu, cara. Eu tô curtindo a morte da véia? Como é que é isso aí, né? Então, cara, eu fiquei sem saber o que fazer. Cara, eu curto, não curto. Aí o máximo que eu fiz foi lá: ó, meus pêsames, sinto muito pela eu sua perda. Eu compartilho, cara. Compartilho, cara, comentando aquele assunto assim, meus pêsames, Deus sabe o que faz, pronto, acabou. Agora, curtir não rola muito, não. Curtir a morte da véia, né? Então, dá a impressão que você... Dá a impressão que você curtiu que a véia bateu as botas. O curtir perdeu um pouco... O significado do curtir é amplo, tá ligado? Às vezes a pessoa usa o curtir pra mostrar que ela viu, usa o curtir pra outras coisas, entendeu? Exato. Tipo, é muito amplo o significado do curtir. Né? Ou usa o curtir de uma forma recíproca, né? Ah, se eu curtir, fulano vai ter que curtir minha foto também. É, e fica, fica putinho quando o outro não curte, né? Nossa, curti a foto do fulano, não curtiu minha foto. Aí começa aquele jogo de indiretas no Facebook, velho. Isso me deixa louco. Se você quer falar alguma coisa pra alguém, pega e fala na cara da pessoa. Não fica mandando indiretinha no Facebook, filha da... Nossa, porque ninguém, essas daí é foda. Ninguém sabe pra quem é que você tá falando. E geralmente só dá mal entendido, né? É, e às vezes nem a pessoa pra quem você tá falando aquilo tá se ligando que é pra ela, velho. Às vezes a pessoa tá cagando pra você. Eu ia falar isso agora, tipo assim, escreve aquela mensagem assim pra você mesmo, que acontece isso, a vida vai dar volta, não sei o que. E a pessoa pra qual você está querendo mandar essa mensagem, ela tá mais querendo ser se f***, velho. Já bloqueou você, que... já, cara. Ela já tá curtindo outras coisas. Tá curtindo a morte da amiga, da avó da amiga. É, outra coisa que me revolta muito, cara, no Facebook, seja em qualquer lugar, Facebook, Twitter, qualquer porra que você possa expressar sua opinião, são aqueles revoltadinhos da internet, cara. Hoje, essa semana aqui eu tava acompanhando lá que a Friboi lançou um comercial com o Roberto Carlos. Que era vegetariano. Que era vegetariano e tal, e agora ele resolve comer a carne porque a carne é Friboi. Cara, o que eu vi de gente reclamando no Facebook, xingando o Roberto Carlos, que ele era um vendido, que ele era um falso, que ele tinha que morrer porque ele fez isso. Cara, se eu tivesse... novidade isso, né, cara? Se eu tivesse mordendo a grana que ele recebeu pra fazer esse comercial, eu fazia até comercial de vibrador, cara. Ah, não, eu não. Eu não. Eu fazia sorrindo ainda. Você acha que eu ia estar cagando pra opinião de quem ia estar xingando eu, falando, ah, você é um vendido e tal? Essas horas ele tá lá na casa dele, lá pensando, bando de otário, tô ganhando milhões com esse comercial aí. E é isso que a Friboi quer, cara, gerar polêmica, velho. E o nome dela tá sendo divulgado cada vez mais. Correto, velho. Faz parte da ação, né, cara? Da ação comercial isso daí. A galera que não entende isso, né, cara? A galera que tá reclamando, na verdade, tá caindo como pato, né, velho? Correto, cara. Porque ela sempre quer. A audiência dela tá lá no top. Porque tá agora todo mundo falando em revoltadinho, em todas, cara, as redes sociais estão ela aparecendo. E falando em revoltadinho, e essa galerinha, cara, que se acha um machão, que te xinga, que briga com você, te empeita como se fosse o macho do universo, o Chuck Norris, porque tá atrás da... Porque tá atrás do computadorzinho dele lá. O cara te xinga e fala, te esculhamba, não sei o que, eu vou te pegar, acabar com você, você não vale nada. Meu, esses caras são fogo, cara. Eu lembro de um caso, cara, que foi muito engraçado, mano. Eu acho que é o mesmo que eu tô pensando. Lutador, esse mesmo. O lutador de MMA, cara. O moleque, tipo, começou a xingar ele, que ele foi ridículo a luta. O cara tinha perdido. Foi ridículo a luta, não sei o quê. Aí o cara falou, meu, eu quero ver você falar isso na minha cara. Você fica aí atrás do seu computadorzinho aí, quero ver se você vem falar isso que você tá falando na minha cara. Aí o cara, eu falo mesmo, não sei o que, você é ruim pra caramba. Aí o cara, mano, chegou lá, mandou lá no Facebook, não sei aonde que ele mandou. Ah, eu quero o endereço desse moleque aí, vamos ver quem descobre. Ah, mano, na hora de trollar, você sabe como é que é a comunidade dos trolls. 5 minutos depois, o cara só faltou mandar a conta de água do moleque escaneada, tá ligado? Aí o cara descobriu o endereço, foi lá e pegou o carro, velho, dirigiu mais de 100 km, cara, mandando, aí ia mandando foto, ia postando lá, ó, todo na sua cidade, mano. Cara, rua, a galera tava ensandecida no Twitter, velho. Os caras tava maluco, ele chegou lá no meio da rua do moleque. É, mano, eu tô aqui na rua, sai agora que vem falar isso na minha cara agora. Aí o moleque, ô, mano, tava brincando, mano. Não era nada disso, não precisava disso, cara, desculpa. Olha, cara, nossa, tem... cara, isso foi épico. Sabe o que eu mais vejo? É um assunto pro outro podcast. Mas assim, é que envolve também uma parte de inclusão digital aí que acaba extrapolando um pouquinho os limites. Se chama Xbox Live, ou PSN, ou a rede da Nintendo, que eu não sei como que chama aquela porra. Mas assim, o pessoal tá ali, tá jogando tal, isso, aquilo, e xinga aí. E eu sei que o RG criou uma comunidade no Facebook. Comunidade não, é grupo, né, que chama? Isso. No Facebook, do Xbox Live lá. Galeras da Live que eu criei. Alguma coisa desse tipo aí. Como a gente sabe que na Live tem vários clãs que participam do Call of Duty. E é lógico que eu não vou citar os clãs que estavam envolvidos nessa discussão aí. Mas, inclusive na época, eu namorava com uma menina que também jogava na Xbox Live. E teve um dia que eu tava lá na casa dela, conversando com ela e tal, e acompanhando o Facebook aqui, e apareceu uma postagem aí no grupo lá do Facebook. E o cara colocou uma fotinha lá, com tipo assim, meio que massacrou outro time. E só tinha um integrante de um clã no outro time. E tava o clã dele quase meio que completo lá, velho. E o cara começou a falar, porque isso, aquilo, detonamos. Aí veio nos comentários a réplica do clã rival. É, porque vocês estavam jogando contra um, isso, aquilo, porque... E se a gente tivesse com o clã completo, não acontecia isso. E eu não conhecia o pessoal, mas conheci o clã. E falei assim, vou dar minha opinião. E comecei a botar lenha na fogueira, cara. Fusqueira do c***. Mas foi uma briga de foice, velho. E não, cara... os moleques se matam, cara. Não, os moleques começaram a se matar, se mata. Tal, isso, aquilo, falar, xingar. Um começou a xingar o outro. Aí quando eu vi que tava dando minha esfriada, bom, vou lá comentar mais uma vez. E comentava, cara... Os caras caíam muito lindo na minha trollagem, cara. Começava a sair uma briga violenta no grupo lá, cara. Um xingando a mãe do outro. E a menina que eu namorava, para, não faz isso e tal. Eu falei, não, só um pouquinho, só um pouquinho. Deixa eu terminar de aproveitar. Deixa eu ajudar. Mas era muito engraçado. Eu ficava imaginando como é que os caras perdem tempo com isso, velho. Cara, tem gente que leva rede social, cara. Independente qual seja, Twitter, Facebook, até mesmo a live, entre aspas, uma rede social. Os caras levam muito a sério, cara. Isso aí até acabava me irritando, cara. Porque daí, como você falou, um comentário tosco, a galera já vai regar, você xinga, você não quer mais. Começa do Roberto Carlos, que tá xingando o cara, que o cara é vendido, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas a mãe do cara tá ali comprando esse desenho do tio Roberto, ganhando o mesmo dinheiro. Porém, tem um outro lado da história. Aquela que pega aquela pessoa totalmente carente de alguma coisa da sociedade e se entrega inteiramente, cara, pra rede social. Então, vem desde o caso de estou indo no banheiro, estou indo na cozinha, estou indo pra ele, até isso aí, cara. Não gosto de uma coisa da novela, cara. Final de novela, o que você vê de post, velho? De nem reclamando, que final horrível de novela, que isso não deveria acontecer. Uma coisa que eu me lembro que recentemente aconteceu, foi o final da última novela da Globo, acho que das 9, de um beijo gay que aconteceu. Você tá falando de novela mesmo, velho? Sério isso? Não, é um exemplo que eu tô te dando. Entendeu? Você vê todo mundo postando, cara. Tipo assim, nossa, beijo gay, que horrível, e não sei o que, e não sei o que. Cara, isso daí é pessoa que não tem o que fazer da vida, cara. Cara, agora são as pessoas que utilizam a rede social como fosse o escape da vida social. Agora, né? Que você, tipo assim, falou... Eu não tenho amigos fora da vida, porém na rede social tem 300 amigos. Agora o problema que eu sou é que as pessoas não sabem respeitar, tá ligado? A opinião dos outros, entendeu? Você não pode chegar lá e falar, ó, eu acho isso uma bosta, tá ligado? Porque aí o cara vai, você é louco, cara, como é que você fala isso? Nossa, você tem que morrer! Pô, não, agora que você comentou do negócio de novela aí, cara, tem uma outra coisa que hoje mesmo eu tava acessando o Facebook e tava olhando, é aquele tipinho de pessoa que fica o tempo todo postando no Facebook falando mal de televisão, cara. Principalmente da Rede Globo, cara. Porque a Globo tá manipulando, que isso, que aquilo, porque as novelinhas da Globo não param de assistir. O cara se acha um revolucionário, né, cara? Cara, tem um negócio tão simples pra resolver isso, velho. Tem um negócio no controle remoto da televisão que chama desligar. Desliga a porra da televisão, cara, que acabou o seu problema, você não vai ver mais nada disso, cara. Eu faço acho que uns 6, 7 meses, cara, que não assisto mais televisão. E não me tá fazendo falta, cara. Faz tempo que eu não ligo a TV, cara. Não me tá fazendo falta. Eu assisto o filme no Netflix ou vídeo no YouTube, pra mim tá de bom tamanho, cara. A televisão não tá fazendo falta. Agora, você abre o Facebook lá... É, pessoa falando mal do Big Brother, pessoa falando mal da novela, da Rede Globo, que a Folha de São Paulo manipula, que a Revista Veja manipula. Cara, para! Você é um babaca da internet, velho. Não, o pior é o seguinte, cara. É o cara fala, o Big Brother tá uma bosta. Onde se viu isso, isso, isso, isso? Daí a gente que tem sã consciência para e pensa. Se a pessoa está comentando sobre isso, quer dizer que a pessoa está assistindo. Correto. É. Por que ela tá xingando as pessoas que assistem, sendo que ela mesma assiste? Você vai querer entender véio, a cabeça de uma pessoa dessa, velho? Não tem jeito, cara. Porra, aí não tem como, cara. Como você vai poder xingar um argumento, falar que é uma bosta, mas você mesmo utiliza? É igual usuário, cara. Usuário de droga. Droga é uma merda, não sei o que. Essa vida não serve pra nada. Por o cara tá lá todo dia usando a sua droguinha. Cara, eu acho que é o seguinte, sim. É, tá certo que não é assunto do nosso podcast. Mas se o cara quer usar droga, quer usar crack, isso, aquilo. Fala o seguinte, velho. Dá um tijolo de crack pro maluco. Porque ele se mata de uma vez e ele resolve o problema, velho. Crack é pedrinha, cara. Não, mas aí já vai desvirtuar do assunto já, velho. Crack é pedrinha, se quiser eu compro aqui pra você aqui do lado, eu jogo um real pra cima, cai na minha casa. Não, cara, é que a pessoa vai lá, porque fulano, igual, cara, uma coisa que, meu, me deixa louco, velho, essa modinha de 4,20, cara. Porra, nossa, puta senhora. Que pariu, velho. Se o cara é maconheiro, você acha que o cara vai ficar falando pra todo mundo que ele foi uma maconha, velho? Mas, ó, uma coisa que eu digo pra você, 99% desses que ficam falando, 4,20 é foda. É isso aí, 420, o cara não usa, velho. O cara deve... O cara paga de gatinho. O cara deve fumar orégano achando que é maconha, velho. Não, mas é aquele, é o bando de Che Guevara da internet, velho. Os moleques, eles querem ser revolucionários. Todo mundo quer mudar o mundo, tá ligado? Não. Tipo, os caras querem revolucionar o Brasil, vamos lá, vamos pra rua, mas o cara não sai do quarto dele, tá ligado? Cê o cara falou... quer salvar o mundo, mas não ajuda a mãe a lavar a louça, tá ligado? Aí você fala de Che Guevara, o cara, não, porque Che Guevara. Aí vem falar pra mim que Che Guevara era cubano. Vai tomar no c... velho. Que pariu. Não, cara, isso é fogo, cara. Ó, vamos, internet todo mundo vira filósofo, todo mundo vira revolucionário, todo mundo vira, vamos, tira tudo lá, né, cara? Vamos mudar um pouquinho o rumo, porque tá ficando um bagulho muito sério aqui, cara. Ctrl-C, Ctrl-V. E vamos falar de trollagem no Facebook, cara. Nossa, velho, isso é demais, velho. Eu, infelizmente, sou um cara que não tenho piedade, velho. Se eu tiver a oportunidade, eu vou zoar. Porque eu penso da seguinte maneira, cara. Se você tiver a oportunidade de zoar alguém, cara, no Facebook, zoe. Porque ninguém vai perdoar você, cara. É, ninguém vai ter dó de você, não. Teve um feriado do dia 15 de novembro aí. Eu desci pra praia com uns amigos meus aí e tal. E descemos em dois carros. E no meu carro só desceu eu e um cara que trabalha comigo lá. E no outro carro desceu um... mas acho que 5 amigos, se não me engano, e tal. Algum bagulho desse aqui. E na volta, velho, aquele feriado prolongado, tava um trânsito do c... naquela imigrante lá, velho. O carro andava 1 metro e parava. E ficava 5 minutos parado, andava 1 metro e parava. E eu tenho o celular particular meu, né? E tenho o celular da empresa, velho. Aí, quando o carro dava aquelas paradinhas, eu pegava o celular e ficava conversando com o pessoal no Facebook, no WhatsApp, e postando as coisas, isso e aquilo e tal. E esse amigo meu de trabalho aí, ele foi, tava com um celular que não tinha internet. É um celular até meia boca lá, porque o celular dele tinha dado pau, isso e aquilo. Aí ele pediu um celular emprestado pra poder acessar o Facebook e tal. E ele prestou o celular. Ah, ele foi lá, acessou o Facebook deles. Ficou o caminho inteiro usando o celular. Quando chegou aqui na onde a gente mora e tal, devolveu o celular, isso. Beleza. Aí passou uns 5, 6 dias, uma semana. Eu lembro que eu tava fazendo uns testes no Facebook lá e queria ver como que era se eu acessasse pelo celular. Só que eu tenho uma outra conta, que é uma conta que eu uso só pra amigos da live, que é o meu perfil mesmo, o Railan. E decidi pegar o celular pra fazer o teste. Cara, quando eu entrei no Facebook pelo celular que eu tinha emprestado pro rapaz... Tava logado dele. Tava logado o Facebook dele. Sabia, velho. Esse é clássico. Já era. Cara, eu não pensei duas vezes, mano. Eu só escrevi assim lá no status lá. Vocês podem até não acreditar, mas a verdade é uma só. Eu sou gay. Sabia, cara. Essa é clássica, velho. Aí o cara implorou. Cara, mas chovia de notificação naquele celular, velho. Mas chovia de notificação naquele celular tal. E eu, pra não perder a viagem, né, mano? Já fui lá no computador, acessei o Facebook lá, entrei no perfil do cara e taquei um print já, porque eu falei, não, se ele apagar, velho, eu posso zoar um pouquinho ainda, velho. Cara, mas quando ele descobriu, velho, ele ficou muito puto, velho. Ai, muito puto. Aí ele veio falar pra mim, você fica com o Skype logado no trabalho aí e tal, o Facebook aí, cuidado, você deixa o celular em cima da mesa lá, vai no banheiro, isso e aquilo, ou empresta o celular pra fazer alguma ligação aí, cuidado que pode aparecer alguma postagem no Facebook. Cara, depois desse dia aí, meu celular nunca mais ficou sem senha, velho. Então, galera, é isso aí. Vamos pedir a conta. Esse foi o primeiro programa Copo Sujo. Esperamos que todos tenham gostado. Não deixem de enviar seu feedback para coposujocast@gmail.com. Nos enviando sua opinião, dizendo o que achou do programa, críticas, sugestões. E vocês também podem sugerir temas para os próximos episódios. Lembrando que tudo que foi falado aqui, pessoal, é apenas uma brincadeira, porque aqui ninguém é dono da verdade, certo? Gostaríamos de agradecer a todos que ajudaram na divulgação do nosso podcast, a loja X Games de Piracicaba, que colaborou muito aí na nossa divulgação. Dá uma olhadinha no Facebook aí, que eles estão lá. O pessoal do canal Norte Nerd, que está iniciando um projeto bacana aí, cara, falando sobre filmes, séries e games. Dá uma olhadinha lá no YouTube, procura por Norte Nerd. Ele já tem 2 episódios gravados. E é um projeto bem bacana que esse pessoal tá fazendo aí, certo? Também todos aqueles que estão torcendo pela gente e de alguma forma colaboraram com o nosso trabalho. Tá certo, pessoal? Muito obrigado a todos, um grande abraço e até mais. Copo Sujo, The Podcast. Eu ia falar quando o homem pisou na lua. Podia ter feito um selfie na lua, pensou? Puta que pariu, no duckface, né? Já posta no Instagram já, né? Tira o selfie na lua, o cara posta no Instagram e escreve embaixo assim, esse dia foi louco. Partiu terra, né? Hashtag partiu terra. Partiu terra.